Então, cá estamos em mais um ABC da Saúde. Como sempre, dose dupla aos sábados, depois das 12 e às quartas, também depois das 12, com muitos técnicos. Vamos rúbrica a rúbrica, rodando, umas vezes com a fisioterapeuta Filipa Campos, com a terapeuta da fala Stephanie Azevedo, assim é que é, senão ela chama as orelhas, com a psicóloga Lúcia Brata e também com a nutricionista Rita Moraes. Está aqui mais uma vez connosco, Rita. Obrigado por estar aqui. Obrigada. É mais um programa. Vamos fazendo assim, aos sábados e às quartas, vamos rodando, vamos repetindo algumas rúbricas durante a semana, e hoje mais uma que tem a ver com a alimentação, como temos vindo a falar em muitos casos, e enfim, a maneira diferente de diversificar o modo alimentar ou a alimentação. Penso que é isso. É. Mais ou menos. Hoje trago uma rubrica diferente. Olá a todos, nem cumprimentei, que mal educada que eu estou hoje. Bom, esta rubrica... Estava focada neste assunto. Estava focada na minha rubrica que tenho aqui à minha frente. Eu penso que é um tema novo, nós nunca trouxemos este tema aqui. É um tema que eu me tenho deparado atualmente muito. Acho que os nossos pais estão... Nossos, porque nos procuram, os nossos pais estão a ficar um bocadinho mais sensíveis a este assunto e procuram mais ajuda, sobretudo nutricionistas, que é após o aleitamento materno. Muitas vezes eu sou procurada ainda durante esta fase do aleitamento materno, o que é que devem fazer, como fazer, e é aqui que entra então a parte da diversificação alimentar. E eu costumo dizer muitas vezes que, em primeiro lugar, é muito importante manter a calma. Esta é logo o primeiro passo. Em segundo, ter acompanhamento, na verdade, pode ser um apoio, não é? Ter o acompanhamento de um profissional nesta fase é importante. E em terceiro, parabéns, porque esta fase promete ser recheada de aventuras. Ainda se lembra de introduzir os alimentos aos seus filhos? Os primeiros. Tenho essa ideia, na altura em que um chorava mais numa altura do que outro, e eu não sabia se de facto seria fome, seria alguma dor, não é? O que fui entendendo que de facto eles vão crescendo e vão precisando também de alguns ajustes naquilo que nós lhe dávamos no dia-a-dia, claro, nas papas e no próprio leite, que isso é um crescimento natural e que nós temos que acompanhar, não é? E falou numa coisa que muitas me têm falado, que é do choro. As mães atormentam-se muito com o choro. Não se esqueçam que a única forma do vosso bebê comunicar é o choro. Ele não tem outra forma de comunicar. Portanto, ele pode estar a chorar porque quer mimo, carinho, colo, porque pode ter frio, porque pode ter calor. Não se esqueçam, muitas mães eu vejo que abafam muito os seus bebés. Se calhar ele tem calor. Pronto, pode só estar com uma cólica, uma dor de barriga, uma dor em qualquer lado, uma comichão, coitadinho. Portanto, não se esqueça que a única forma de comunicar do seu filho é o choro. Portanto, não fique alarmado, não ache que é do leite materno, não, na maior parte das vezes não é do leite materno, é de outra coisa qualquer, pode ser comichão só, ou pode ser só carinho que o seu filho quer, mais nada. Voltando ainda a este assunto, não se esqueça que nesta fase da diversificação alimentar, o ideal é continuar a amamentar durante este processo. E a evidência científica é claríssima e não deixa dúvidas. Se há alimento que protege de doenças como a asma, a doença celíaca, obesidade, diabetes, entre outras doenças, é o aleitamento materno. E de forma resumida vou trazer aqui o que é mais importante. Não há verdades absolutas, não há regras rígidas, nem deve haver, mas há aspectos que são verdades irrefutáveis. Como, por exemplo, o sabor doce é inato, não é necessário treiná-lo, nem pensar. Portanto, quando introduzir o doce, ele já lá está. Não vai ser difícil, não é aqui que vai ter as chatices. Portanto, esqueça o sabor doce. É importante estimular precocemente o treino do paladar para sabores não doces. Iniciar a diversificação alimentar entre o 5º e o 6º mês, com um caldo ou puré de legumes. É aqui que deve ser o início. O azeite deve ser colocado apenas no prato. Esta também é uma questão que me têm colocado, se devem colocar logo no início, quando estão a fazer o purézinho de legumes, ou no fim. Só no fim e no prato. Não introduzir o glúten antes dos 4 meses, nem após os 7. Portanto, introduzir entre o 4º e o 7º mês do seu filho. Não dê sumos, não dê infusões. A água deve ser a única bebida a ser oferecida. Isto é fundamental. Não dê açúcar. de forma alguma. Não acrescente sal, ele é um aditivo alimentar, portanto, não adicione sal na alimentação nem condimentos. Pode achar que a comida está intragável. Esqueça isso. Uma coisa é o seu paladar, outra coisa é o paladar de uma criança que está a introduzir alimentos pela primeira vez. Pense na saúde dele, ele não precisa de sal. Não dê bolachas, bolos, nem biscoitos. Nem chupa-chupas, nem repousados, nem nada disso, muito menos. Quanto mais nesta fase dos 5 meses, 6 meses. Estou-me a rir, sabe porque é Rita. Já vi tudo, nem imagina. Estou-me a rir, sabe porque é Rita. Quando estava a falar nos açúcares, estava-me a lembrar daquelas pessoas que molham a chupeta no açúcar. Sim, para calar o bebê. A minha avó fala muitas vezes nisso. Enfim, olha, eu tenho um vídeo que incrível. Eu costumo mostrar muito aquilo nas minhas consultas, em que é uma mãe a calar o bebê com batatas fritas, portanto, enfim, engasgou-se com o açúcar. Foi com, de facto, eu também pequei algumas vezes, né? Algumas noites eram duras, né? E portanto a chupeta não criava isso como hábito. Depois apareciam as gotas, né? Aquelas gotinhas milagrosas. O sabor doce é inato, portanto, pais, não se preocupem, não vale a pena estimular esse paladar, porque esse já está. Outra coisa muito importante, e isto é uma constante nas minhas consultas, que é os pais dizem, eu introduzi isto e ele não gostou. Claro, nós quando experimentamos uma coisa à primeira, se calhar não vamos gostar, não é? Portanto, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Se o bebê rejeitar um alimento à primeira, não desespere. Deve insistir num outro dia, não desista de insistir, o paladar é educável. Portanto, e tente mais tarde. A introdução dos alimentos complementares deve ser lenta, gradual. O bebê tende a rejeitar as primeiras ofertas dos alimentos, uma vez que tudo é novidade. A colher, a consistência, o sabor, portanto, tenha muita paciência, calma e vai tudo correr bem. O que fizermos agora de errado, vamos pagá-lo um dia mais tarde. Ah, não é? Sem dúvida, não é? Aliás, nessa dúvida. Conversa que tivemos aqui na altura, quando foi para a preparação para a gravidez, uma das coisas que se chamou a atenção foi a alimentação. O início também, que a criança começa a ter o hábito e os paladares. E isso Exatamente. É muito importante porque, como alguém dizia, somos nós que lhe ensinamos, enfim, aquilo que ele tem que comer e aquilo que será mesmo bom. E se criarmos agora um mau hábito, como eu disse, esse da chupeta com açúcar, que era muito tradicional em tempos antigos, não havia outra maneira de às vezes calar as crianças. Sim. E o ponto importante, e eu acho que sim, até porque também já fui pai e passei por aí, acho que é entender o choro da criança, que não é uma tarefa fácil de início, não é? Para um casal, para os pais que começam agora uma vida nova, entender alguns choros da criança. Claro que pai é pai e mãe é mãe, não é? E portanto acho que já está, enfim, intrínseco àquilo que ela é e que vai percebendo perfeitamente a necessidade dos bebés, mas acho que o principal é entender o choro, porque o choro pode ser por muito motivo e às vezes há alguns que nós nem nos lembramos. Nem imaginamos, né? E achamos que é sempre pelo motivo que não é. Olha, mas volto a relembrar até outra coisa, que nós hoje em dia as nossas refeições são com várias coisas, infelizmente, televisão, telemóveis, tablets e afins. Não tenha esses objetos que são distratores, não sei se pode dizer assim, mas vão distrair a criança daquilo que é realmente fundamental, que é a refeição. Então esteja num ambiente calmo, tranquilo, sem ruídos, sem a televisão, porque a criança vai estar a olhar para a televisão ou vai estar a olhar para o seu telemóvel e não vai estar focada na alimentação. Essa foi uma das coisas melhores que fiz, foi tirar, precisamente, desligar a televisão da cozinha. Foi, de facto, um ganho, ganhou-se em conversa, ganhou-se em relação familiar, não é? Que é muito importante, porque às vezes o almoço ou o jantar serve para se falar de muita coisa. Concordo, e com uma televisão distrai-nos muito. E, de facto, não fiz isso por opção. Como acho que é uma coisa normal ter televisão hoje quase em todas as divisões, mas de facto ganha-se muito naquilo que é a relação familiar, porque uma conversa, uma palavra, enfim, um assunto tratado entre as pessoas que estão à mesa é totalmente diferente, seja familiar, seja um amigo, acho que é importante. E isso eu também sou defensor em que, de facto, nesses momentos as televisões devem estar longe. E com as crianças, nem imaginam nas crianças, pode ter um impacto. Sim, porque estar incrível. Com um pratinho a dar à boca à criança, claro, e ela ver e a criança o sol do cu, ou ver de um lado, ou para ver outro. O Dragon Ball e não sei quantos, não. Claro, não. E depois começa a deitar fora e começa a, quer dizer, começa-se a rir do que está a dar na televisão e deita a comida toda para fora. Claro, isto vai prejudicar muito o trabalho dos pais e eles entram em desespero naturalmente e, olha, e recorrem muitas vezes ao sabor doce. Porquê? Porque comem, ficam satisfeitos, não fazem cara feia e é tudo muito mais simples. Por isso é que eu digo, e comecei logo esta rubrica a dizer, é muito importante manter a calma, ter paciência e, se precisar de ajuda, procure-a. É por isso que nós estamos cá, é pela sua, olha, pelo seu bem-estar psicológico e pela saúde do seu filho. Precisamente, porque como eu disse também, e como já foi dito muitas vezes pela Rita, quando a criança nasce, a partir daí começam-se a criar hábitos que têm que ser muito bem nos dias de hoje, não é? Tem que ser muito bem, ter muita atenção para que um dia mais tarde não se venha a arrepender. Isso mesmo. Mais um assunto, Rita, ficamos por aqui neste, enfim, dos mundos que temos falado, penso que sobre este estamos conversados. Muito obrigada. Vamos voltar numa próxima oportunidade. Falando de outros assuntos, já sabe, alguma dúvida, alguma sugestão, pode enviar para o mail da rádio e nós faremos encaminhar esse mail aos técnicos em qualquer uma das rubricas, aos sábados e às quartas-feiras, sempre depois do meio-dia, sempre em podcast no nosso site, radiobonova.com, para ouvir quando quiser e desejar. Foi um prazer, Rita. Obrigado. Até à próxima. Obrigada. Até à próxima. Boa semana também para vocês. Obrigado.